íntima para a ação, sempre pouco para dizer, muito para escutar, tudo para sentir, sempre à espera de uma resposta, de um sinal, da intimidade de uma esperança. No meio da noite, na mais íntima fração da noite, não se assuste. Não se assuste com a noite. Ela nunca cai sobre uma pessoa só. frenzy folded her winter clothes and put them in a cedar box. She stacked her belongings in a corner by the bed. J'aime pas ma voix, je trouve ma voix juste. Elle n'est pas belle, ma voix. Les gens disent qu'elle est belle, elle est rien du tout. Elle n'est pas fausse. Et la plupart des voix sont fausses. Surtout les voix de comédiens. An idiom of peculiarity, a vestige of the minion, color caress in tranquil blue-tide beauty, and the ship's servant sunrise gales the mast, the happiness of lonely, calls in whimper gust dura. Dura, dura. Isolation of a colony, make beauty in a healthy man, of hardship torn with ugliness, cold is shimmer, fall and taper, the last remaining score. I cry, O dear belly, Variation. 14th time. The happiness of lonely. The happiness of lonely. The happiness of lonely. Just as far as time do ra. Just as far as time do ra. Do ra, do ra. Do ra. The happiness of lonely. I cry. Oh dear belly. 14th time. Variation. Just as far as time. Dura. Just as far as time. Dura. I cry, oh dear belly. 14th time. Variation. The happiness of lonely. A exaltação morreu. Fiquei reduzido à mais simples filosofia, a da resistência. Sofro sem me acomodar, persisto sem me aguerrir, sempre perdido, nunca desencorajado. Sou uma boneca de aruma, um boneco sem pernas que sofre incessantes piparotes, mas que, finalmente, retoma o seu equilíbrio. Estabilizado por uma quilha interior. É isto que diz um poema popular que acompanha estas bonecas japonesas. Assim é a vida, cair 7 vezes e levantar-se 8. I was raised up. For you I've lived, and for you I will die. For you I'm dying now. You were my mad little lover in a world where everybody fucks everybody else over. You who are so far from me. Some cold neurotic sea. Far from me. I would talk to you of all manner of things. And with a smile you would reply. Sun would leave your pretty face, and you'd retreat from the front of your eyes. I keep hearing that you're doing your best. I hope your heart beats happy in your. So far from me. Far from me. Far from me. There is no knowledge, but I know it. Nothing to learn from that vacant voice that sails to me across the line from the ridiculous to the sublime. It's good to hear you're doing so well, but really can't you find somebody else that you can really take? Did you ever care for me? Were you ever there for me? So far from me. Stick by me through the thick and through the thin. Those were your very words, my fair weather friend. You are my brave. Well, the first taste of trouble when running back to mother. So far from me. Far from me. Suspended in your bleak and fishless sea, far from me, far from me. No meio da noite, na íntima fração da noite, tudo o que vejo parece-me um reflexo, tudo o que ouço um eco distante. Passam os séculos e gasta-se o mundo, mas a minha alma permanece jovem, vigia entre as estrelas na noite dos tempos. Thank you. Thank you. There is an indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. Thank you. na íntima fração. A noite é branca como uma cascata, como o leite ou a neve, um caminho de luz. Há um número infinito de sóis. Na noite única, cada um escolhe a sua lâmpada, a sua palavra ígnea. Experimento a pluralidade de gestos num universo que se torna disponível e, perante o meu olhar, progride. Não defendo o absoluto. Não caio na armadilha antiga. Aprendo. Expectante. Desejoso, solitário, lúcido e apaixonado. Thank you. skin.